vou seguir com lealdade, eu vou lá buscar gente humilde, chão de terra onde eu me criei. Eu vou seguir com lealdade, eu vou lá buscar gente humilde, chão de terra onde eu me criei. Não existe. Eu vou seguir com lealdade, eu vou lá buscar.